hit do momento. Se você não conhece, vai cantar comigo, vai. Você conhece, vai fazer bonito. E a galera aqui? Ê, porra! Por isso que eu sou fã dessa galera de Bob, viu? Eu pensei que estava protegido. O sargento Joel é meu vizinho. Mas a vida é cheia de acasos e resolveu me dar um golpe embaixo. Eu cheguei na minha casa e o portão estava aberto, tudo certo. Mas ouvi um gemido que saiu do meu quarto. Pela greta da porta eu vi um safado. E o amor da minha vida foi dois pés pra cima, gritando: vai, Joel, vai, Joel, vai, delícia. E o amor da minha vida foi dois pés pra cima, gritando: vai, Joel, vai, Joel, vai, delícia. E o amor da minha vida foi dois pés pra cima, gritando: vai, Joel, vai, Joel, vai, delícia. O amor da minha vida foi dois pés pra cima, gritando: vai, Joel, vai, Joel, vai, delícia. Não dá pra confiar nem na polícia. E a galera conhece, canta, conhece aí, vai. A pedra. Alô, meu amigo, você conhece, vai fazer comigo, vai. Ó, pedrada, ó, pedrada, ó, hit. Eu pensei que estava protegido. O sargento Joel é meu vizinho. Mas a vida é cheia de acasos e resolveu me dar um golpe baixo. Eu cheguei na minha casa e o portão estava aberto, tudo certo. Mas ouvi um gemido que saiu do meu quarto. Pela greta da porta eu vi um safado, olha. E o amor da minha vida, dois pés, vai, vai, vai. E o amor da minha vida foi dois pés pra mim, gritando: vai, Jó. Já marca o arroba, Jó, é o centro oficial, vai. E o amor da minha vida, gritando: vai. E o amor da minha gritando: vai, Jó. É o baixinho, baixinho que eu quero ver a galera fazer, vai. E o amor da minha vida. Portal do Arrocha. E o amor da minha vida, minha vida, dois pés, gritando: vai, Joel. E o amor da minha. E as minhas sabem fazer a coreografia bonitinha. Olha pra ela que ela faz direito, olha lá. E aí? Chama aqui, tá bom demais. E o amor da minha vida foi dois pés pra cima, gritando: vai, Joel, vai, Joel, vai, delícia. E o amor da minha, gritando: vai, Joel, vai. A banda sabe fazer também, vai. E o amor da minha vida foi dois pés. Vai, Joel, vai, delícia. E o amor da minha vida foi dois pés. Chama aqui, tá bom demais. Cadê a galera que faz, vai? Opa! E o amor da minha vida foi dois pés pra cima, gritando: vai, Joel, vai, Joel, vai, delícia. E o amor da minha vida foi dois pés pra cima, gritando: vai, Joel, vai, Joel, vai, delícia. Mas e o amor da minha vida foi dois pés pra cima, gritando: vai, Joel. Eita porra, vocês são dois. O amor da minha vida foi dois. Vamos lá, Joel! Joel, vai, delícia. Não dá pra confiar na polícia. Chama que é top, vai, top.